fase. Azul 4450 para o localizador, direita pro 070, desça para 2, está autorizado para o procedimento LS. Onde você está a final, estabilizar na final, reduza para a velocidade de aproximação. Direto direita 070, desce para 2 mil pés, autorizado LS, vai chamar estabilizado 4450 da Azul. A palma é Mike Serra Golf, o transporte 5436. 5436. Controle Rupa 02, está localizado no localizador. Rupa 02, chama agora a torre 118, decimal 95. Vai a torre 118, decimal 95. Tá. Espera da pistão no 0, via Índia. Próxima foto, espera a torre 118, decimal 95, altímetro no 0, 119. Ok, via Índia, ponto espera 118, 95, 1019, 3259. Claro, bom dia, agora 630. Agora 630, Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, 62, agora 630. Fechando 6319, Juliette, portal 2. Juliette, portão 2, 6319. Índia Delta, controle, Salvador. 3107, para ingresso nos corredores. Está estimado ingresso para o terminal, 1241. Expo Patango Whisky Índia Delta, mantém as condições mais, reporte ingressando no corredor Caixa Prego. Montará ingressando no corredor Caixa Prego, Whisky Índia Delta. Alô, bom dia, eu vou passar para você. Sou Alconsalves. Confirmando a altitude até 1500 pés? Ah, sim, Matheus. Vou no 1500 pés. Para 1500 pés, já autorizado a descer do Whisky Índia Delta. Estabilizado o Azul 4450. Azul 4450, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, boa. Salvador, bom dia, Azul 4450, final pistão no zero. 450, continua a aproximação, por favor, hoje está livre. Chegou o Fila, pronto, corta. Pronto, Fila, chegou o Fila, autorizado, se abra o Fila Golf, Campina Grande, via rota do plano, nível 090. Da cola da pistão no 7, com a esquerda, saída Conde. Transponder 5434, controle 120, decimal 8. Conde, Campina Grande, se abra o Fila Golf, 090, decimal 7, com a esquerda, saída Conde, 44, transponder 208, controle. Para o saneamento, vai dar presente para o Golfo Golfo. Qual pátio chegou o Fio? Está mandando a Baixada, está mandando a Baixada. Confirmando código 5434. 5434, para o saneamento, táxi de decolagem, chama a torre, lá chegou o Fio. 118, decimal 95, altímetro 1019. Muito grato, Golfo Golfo. Chamando o 0, livre direita, XI Alfa, ponto na Delta. 2, táxi de direito de Alfa, Fernando. Torre Opel 3859, está pronto. 3859, 7 motoponte para Goiânia. Ok, vai manter. Olimpo 01, na Terra do Vento, visual com azul na final. 01, faço mais um 3-0 pelo direito, aeronave na azul para pouso e o Mangelo Ponte para a decolagem. Mais 15 minutos, 9077. 240 graus, 099, está usado pouso, pista no zero. Confirma o vento? 240 graus, 099. Teve pouso no zero, 4450, ciente. Oi, muito bom dia do Papatango, acabou o quilo. Acabou o quilo, bom dia. Autorizado adicionar, ponto no tag. 02 está na delta com o cruzamento dela. 02 para o Zé de Cruzão, 028 para o Pátio Militar, Costa Febre. Está autorizado utilizar para o Pátio Militar. Foi a Gol 545, checagem. Controle Salvador, Azul 2590, tem para Juliette. Azul 2590, controle Salvador, tem identificação dessa. Minha chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 019. Voo no 019 para o 050 via Azul 2590. Alô, bom dia, Azul 4450, na sua escuta. Azul 4450, Alfa Juliette, portão 3. Desculpa, poderia repetir a instrução? Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, o 4450. Aguardando girar a base. Aguardando a base, eu limpo 01. 3859, 2240 graus, 089, 00, colapso, 30. 3 regulagem, 38, 59. Controle. Vertical do posto PRF Simões Filho, efetuará um pouso ocasional de Tamará na Nova Nicolás. Tráfego Salvador, bom dia. É o Azul 2772, informação Juliette. Azul 2772, Juliette confere, autorizado, bom seguro. Via Golfo 777 até Raíra, após direto, nível 160. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída coral. Transponder 5526, controle 120, 218. 2772, autorizado para pôr seguro, via Golfo 777 após Raíra, direto. 160, decola da 10, curva à direita, sobe coral, aciona 5526, controle em 208. Controle está 3859, bom dia. 3859, bom dia. Contato radar da colagem, tu vai ver sair da árvore elétrica para o mesmo voo 360. Ok, já pode voar direto à árvore. Quanto tempo está saindo? Quanto tempo é seu? 2501. 201, 230 graus, 08, autorizado a tocar, VT, pistão 0. Autorizado a tocar, VT, pistão 0, 201. 3859, decorrente 34, controle 2098. Saída coral. Transponder 5472, controle 120.8. Então, controle com a primeira massa. Esse é o controle do Salvador com a primeira massa que está chamando o controle. problema 235, 350, aponto para onde tira a base. Colando à esquerda, circuito, repatriará ponto para a base ali, Pileron. Zé Paulo vai reportar estabilizado, Mike Serra Golf. Descida para 3000, 1099, azul 2590. Ano 3859, tráfego agora posição de 10 horas, 18 milhas rumo nordeste. Passamos o 105 em descida para 310, Alfa 172. 17, marca. Azul 2590, tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo isso. Passamos no nível 105, atenção no nível 360, 320. 7, azul 2590. Gente, Olimpo 01. Índia Delta, atenção centrais, procedendo corredores Caixa Prego, Veracruz e Interlagos. Reporte passando através de Veracruz. Motorado passando através de Veracruz, o Whisky Índia Delta. Falou, bom dia, tá passando com o Papão Petrax. Oi, o Papão Petrax, você é Golf Kilo, acenado para o táxi. Na aproximação, Cirrus 22. Está agora uma milha para a posição do Paciente 035, seguindo o traço na aproximação, limite localizador azul 2590. Correto. Dá-me a 3 no olho, formação de Gil, autorizado Guarulhos, via Santa Zuluna 0 até Taubaté, nível 360. Intercola da pistão no 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponda 5522, controle 120, décima 8. Segundo lado, 5522. Afirmo. Ok, o 360 autorizado para Guarulhos, Santa Zulu 10, decola a pista 10 pela direita da Elia da Mótima, 5522, é o transponder, controle 208. Correto, acionamento 39, chamada para pushback, acionamento. Siga lá, acionamento. Tráfego, bom dia, Papatano, Papão Petrax. Papão, Romeu, vai ser a Golf? Vai ser a Golf, minha costa, já que tem. Gente, reportar o externo, antes de manter a velocidade até o externo, cancele e prossegue para 17 com base curtíssima. Isso, mas é a Golf, como o T3, fazendo 360, na perna do vento da 1-0. A porta para o cancelamento. Golf. 1-0-1, mantém mais um 360 pela direita, sem interferência com a final do 1-7. Olimpo 01, no curvando a direita, mais um 360, sem interferência com a final da 1-7. Solo, papapá, Lima, Golf Delta, Aerostar, 09, pronto para ataque. Autorizar ataque, se posso te esperar da pá, Lima, Golf Delta. 1-2-6, décimo 0. 2-8-8-2-6-0, até 3-8-5-9. Mas se a Golf pode buscar o patistino? Com a garra da bata. Beijo. Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, modificado 4-2, reporta de base final, cheque treino no site. É baixado travado, Mike Serra Golf, vai reportar na, de base final. Acho que eu fiquei no tempo, espera agora. Quanto quilo aguardar? O PB autonomia, eu acho que eu fiquei. Ah, o nosso quilo tá com 09, a bordo com... São 5 horas, tá alternando... Fernando Aracaju. Sete. Olhei pra sua oficial, tô vendo dois aqui no posto de... Para aproveitar, só que eu estou com o Base 07, base 17, o Mike Serra Golf. Autorizado, pouso no pistão 7, 22, 30 graus, 08, nós, Mike Serra Golf. Livre. Salvador, bom dia, Gol 1648, informação, Júlia. 1648, contra Salvador, sem identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1019. Chegada a Mário para o 050, com 1019, Gol 1648. Azul 2500, estabilizado? Estabilizado, Azul 2590. Para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118 decimal 9. 118 decimal 95, azul 2590. Capacheiras do Paraguaçu. Está na radial de distância da localidade, Salvador? 13,5. Azul 2590, chamou? Azul 2590, passou externo, baixou e travou. 2590, 220 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Tem autorizado pouso na 10, azul 2590. Acho que eu fiquei autorizado ali em Mateus no 741. Positivo, ali em Mateus no 741. 0 milhas, 60 milhas. Meia, zero milha, seguinte, Tiara Fatango, até escuta aguardando, então, falar a conta. Sobrevoando a Guademia após prossegue, se afastando na área 320, 60 milhas, é isso? Afirma. Gente, aguarde, Tiara Fatango. O Tiara aguarda e entrando no pátio, tá? Depois o mesmo estão dando os ataques, enquanto não te espera, não, não sei. Vamos aguardar a passagem da aeronave e após... Livre base para o Olimpo 01. 01 autorizado, base. Forma ali, pista livre. Autorizado base, aguardando pista livre, Olimpo 01. Livre o Mike Serra Golf, trapa. Controle 120, decimal 8. 0145. Correto, senhor, encerra meu Pátio 50 aí, pessoal, lá. É, 45, tá, isso é certo, com 0452. Gente, senhor, o meu posicionamento tá aqui, decolagem, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 0119. Funcionamento da decolagem, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 1019. Os 5, 9, 0, livrando. Azul 2590, Alfa Quilo, Pátio 3, etapa sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3, CS 2590. Sinalizador 250, contra o ABS, identificação dessa via chegada Mari para o mesmo 060. Ajuste ao altímetro no 019. Desculpa, quilo, mantém a posição. O 1648 está autorizado a assinar o procedimento LE 76, separa 2 em pés após a posição pitap, altimetrão no 019, reposto estabilizado. QS, descida para 2000 após pitap, autorizado o ILS da 10, gol 1648. Mano, Thiago, Céu, meu chumbo, foi? Chamando a 2? Não, não possui aqui o plano do senhor Estela. Em contato com o centro de Recife em coordenação para a autorização de Alfa Tal. Delta autorizado, ali aí, Matheus, 7, aposto ponto. Autorizado, ali aí, Matheus, gol, Pial. Olimpo 01, acho que ele mantendo mil pés, mas acho que sim. Mantendo mil pés, Olimpo 01, cara. Para levar a formação, deixa para o número pés, o Capatão Gui, que já deu reporte passando através de Paris para ingresso no corredor internado. Descida para o número pés, levantará através de Paris para ingresso no corredor internado do ex que já deu. Prove muito bom dia, Capatão, por favor, Kilo. Capatão, coloca o Kilo. Bom dia, contato o radar na decolagem, se for ver o telefone para o mesmo voo 090 após 2 no pés, após 2 no pés, não precisa sair da conta. Afirmativo, vamos manter a prova até 2 mil pés, após com a esquerda para ter certeza para sair da conta e subirá para 090. Grato ao segundo quilo. Controle, gol 92, 1. Gol 92, 1 no controle Salvador. Sendo a identificação dessa via chegada a ponto para o 4 no pé. Ajuste o altímetro no 019. Muito bem, perdeu o contato, ficou 2 mil acima da rampa aí. Vai tentar se enquadrar novamente na chegada. Gol 92, 1. É o Whisky, Oscar Bravo, controle Salvador. Sendo a identificação dessa via chegada a ponto para o nível 060, ajuste o altímetro no 019. Via chegada a ponto para 060, Não, meu autorizado táxi, posso continuar a dar um papel. Lima Golf Delta, 1717. Lima Golf Delta, mantém a posição, aeronave mantém na prova, ó, site que veiculou o performance, mais que, manda. Meu autorizado táxi, quanto espera, dia, gol 1-6-4-8, final baixado e travado. 1-6-4-8, continua a aproximação, informa aí para o estado. 1-6-4-8. Tango Whiskey Delta, chama agora a torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, Whiskey Delta. 0 graus, 08, nós autorizado, pouso, pistão 0. Gente do tráfego, pouso autorizado, pistão 0, gol 1648. Torre decolado, Tcharapa Tango, ciente do gol na final da 1-0, está com proa noroeste, aguardando autorização para ingresso para o Iguatemi. O Tcharapa Tango vai prosseguir litoral ou vai prosseguir direto do Iguatemi? Não, proa direta do Iguatemi, está autorizado. Mantém a proa noroeste, guarda a coordenação. Mantém a proa noroeste, então. O 1-0-7-7, se apute o fechamento remoto 1-3. Matou no 3, gol 9077, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 077. Gol número 21, foi Duna, repassa estabilizado. Duna, repassa estabilizado, 621. Escutando, já está acionado o Timonete, 0135. 0135, acionado, senhor. Litoral Sul, vai por que via litoral lá? Fiz a decolagem após 2 mil pés, curva esquerda pro de Momo, Papalpa Charlie. 1-6-4-8, solo 5-9, direita solo 2-1. Direita 2-1-1-6-4-8, bom. Alfa Tanco 2-0-8. 2-0-0, gato. 2-0-8, mano. Controle Salvador. Decolou da 97 com o plano noroeste, senhor. Tá aguardando autorização para ingresso no setor do Iguatemi. Mantém a proa Uísso, Papá Romeu Serra Alfa Tanco, devido a tráfego em aproximação, aguarde para voar direto. Tá aguardando, tá no lugar. Na linha 250, reduz a velocidade 1-7-0-9. Vai atacar o curso do localizador. Salvador, bom dia, Papa Pedro, onde você está? Aguarde. Na linha 250, vai passar o curso do localizador, reduz a velocidade 1-7-0-9, aguarde o vetor final. Nosso número 7. Reporta final 3 recado, o Whiskey India Delta. Para a final de 3 milhas com o trem baixado e travado, isso que já deve. Isso que já deve autorizado, posto pistão 7, 2-1-0 graus, 08 nós. Ele pôs 1-7, isso que já deve. Papal Fatiago, decorra 00, controle 1-0, 2-1-8. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. Papal Fatiago. Controle Salvador, bom dia, Papal Fatiago, Papal Fatiago. Patango, Papa Alfa Charles, contato radar regular, supra via saída Momo para nível de voo 180. Saída Momo para nível de voo 180, Papa Alfa Charles. Também 250 para o localizador. Curva direita para 120, descer para 2 no pé, está autorizada para o nosso procedimento LS76. Vai seguir traço na aproximação, 612 milhas, corre 737-800. Estabilizado, 1-6-2-1. Bom, 1-6-2-1, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. 3-9-0. Boa. Papá, o meu Charla Fatango autorizado para seguir para a vertical do Iguatemi. Está presente, está autorizado. Charla Fatango, né? Papá, Papa Lima, Golfo Delta, chama agora o centro Recife 1-2-5, decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 9-5. 1-2-5, 1-3-3, 9-5, é isso? Patango Lima, uniforme, centro controle Salvador. terça, condições Line, na altura do setor de tração Feira de Santana, reporte cruzando nesse voo 0-80. Espera, pode autorizar Juliette, portão 8. Era passagem ao amigo aí, depois portão 8, vou no 648. Autorizado, já quero falar com a minha mão. Comando, o carro se arrumou e é pouso, São Paulo ou sobrevão? São Paulo sobrevão, é diversão. Sequência de informação com os tráficos locais, um atraso com vocês no setor informado. Autorizado em linha manter, pista no 7. Pode matar o 7, pronto. Vai baixar e travar agora na 610. 2120 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. 2 pouso, gol na 610, pista no 0. Foi bem estimada pro 2772? 905, perdeu contato com o centro, a frequência está muito ocupada, está no nível. Está aguardando para a descida, no nível 370, está na 105. Qual a frequência estava em contato com o centro, repito? 18. Faz cruzamento, confia. Cruzamento da aeronave decolando no 7. Ok, gente. Assim que possível, eu gostaria de voar direto ao Capena Grande. Papa Alfa Charlie? Consiga, Papa Alfa Charlie? Espera aí, Papa Alfa Charlie. Gosquila, guarda, Alfa, coordenação. Aguarda, grava, Gosquila. Papa Alfa, meu quilo, Serra Lima, desceu para 3, 1, 6, altimetro, 1, 0, 1, 9, está livre da restrição vertical, em etapa. Palma, o quilo Serra Lima, deixa para 3 no pés, livre da restrição vertical, em etapa. Gente, 3 mil, livre de restrição em etapa, quilo Serra. Cruzada com a pista no 7, 22, 0 graus, 1, 0, 9, Juliette, tá o meu. Tá o 9, 1, 0, 5, aí ela confirma o contato, confirma a frequência que estava tentando a bilateral com o centro município. 2-8, direção 8, senhora. A frequência estava muito ocupada, não conseguimos chamar, estamos ficando alto, estamos descendo. Esse contato em 1-2-5, décima 1, no caso negativo, 1-3-3, décima 9, 5. 1-2-5, décima 1, no qual é a outra? 1-3-3, décima 9, 5. A direita, só 1, 2-1, décima 1. 2-1, onde está? Letão, 1, no qual 0-5, no sequência, achar controle 1-2-0, décima 8. Tá, para o voo 090 na chegada à área, ajuste de altímetro no 019. Gente, chegada à área para o 090, está ainda mais 20 milhas por delta. Autoriza a posição ITAP. Parte. Confirma, ITAP. Canela 250, torre 118, décimo 95. Direito, pode olhar para a Rádio Zé, torre 0. Chegando 250, 22, 0 graus, 08, nós autorizado pouso, pista no 0. Pouso, nós 2 graus. 272, após 09, final no 0, autorizado linha manter, pista no 0. 09 na final, linha mantém, não no 0, 2772. Papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, controle, papapá, Lima, Mike Fox. Mike Fox agora. Papá, o meu quilo Serra Lima está autorizado a final do procedimento LS, pista no 0, pista para 2, no 10, altímetro no 0, 119, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, se quiser. Via rota do plano, nível 340. Fala na pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, direita, Motiva. Acionando para as pontas 5576, controle 1-2-0, décima 8. Fox Controle Salvador. Coloque Serra 8 Delta Lima para Valência, 500 pés, acionado 0126, 6 a bordo, na sua escuta, chegando para o da barra. Vai, 500 pés, voltando em Salvador no 019, resposta para o da barra, confirmando que tem questão de voo. Afirmativo. Matrícula é papapá, Lima mais Fox. Afirmativo. Aciona transponder 5576, o código, o controle de Salvador na sequência 208. Azul 4451, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Repassará o 4451. Cotejamento 1019. 3000 pés, 1019, Bravo Vitor Tang, forma intenção, pouso pistão 17. Certo. Papá Romeu, isso é o seu prazo, deixa para 4 mil pés, altímetro 1019. 4 mil pés, 1019, o índice está se abrindo. 077, não pode ter que ficar 0. 077, só tem ponte para agora. Martinal, 077. Azul, 2772, 230 graus, 099, 30 decolar, pistão 0. Livre decolagem, 2772. Dá uma foto. Azul 2926 da presente, foi direto. TAP. Deixa para o mesmo 090 da presente. 190 para o 090. 01. Repórter pronto, tira a base. Repórter pronto para a base, 0. Táxi autorizado, transporte a táxi aí para hotel, ajuste no 019. Pois vai, já sento para o prato do Papão Pajulé do Banco Meu, 522 a 1 no meu pé. Qual foi o apelo que está mantendo? Qual foi o apelo que está mantendo, Tchara Patan? Autorizado por estiver aqui extremamente chamando táxi do Xtreme 6.1. Na sua frequência mesmo? Na sua frequência mesmo? Para táxi? Afirmo, chamei nessa frequência para o táxi. Gente, na minha cidade. 72, contato radar na decolagem, suporando em voo 160 na saída coral. 160, 2772. Papá, Fágio, Leto, Ferro, Meio, chama agora o controle em 119.8. Favorável, Leto, Leto, Ferro. Papá, Romeu, Charlie, Alfa, Santos, chama agora o controle em 119.8. 1980. Papá, Romeu, Bravo, Vitor, Santos, deixa para 2, o pés da presente, 81, está autorizado para o nosso procedimento de LSX, 0. Direto, dono, autorizado, 2 mil pés, Bravo, Vitor, Santos. Recepção localizador, Kilo Serra Lima. Papá, o meu Kilo Serra Lima, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, Kilo Serra Lima. Estou no 028, mantendo a posição na taxa 10. Desça para 3.10, altímetro 0.19. 3.2926. Controle definitivo, está no avião 05, descendo 170, formação Kilo. Está no avião 05, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível de voo 110, via chegada à área, ajuste de altímetro 0.19. Chegada à área, até 110, está no avião 05. Salvador, Papatã Gosta Golf Kilo, solicita a central nível 1-1-0. Autorizada, acessão nível 1-1-0, Papatã Gosta Golf Kilo. Ok, Golf Kilo, acessão para o 1-1-0, se possível direto para a Campina Grande Fó. Aguardo. O 094 está atingindo 110. 1094, autorizado, descida para o nível para o nível 050. Para o 050, 094. Azul 2926, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 040-035, limite será radial 3002, Salvador. 035-300, radial limite, o azul 2926. Voo 1094, reduz velocidade 220 mais. 220-094. 164 Tomoldo, 5 horas de autonomia, alterna Galeão. Autonomia? 5 horas, 0. Chama 311, táxi ao direito da Via Índia, próxima ponta de espera, chama a torre, 118, decimal 95, ativa em torno 019. Índia, 118, 15 aí. 118, decimal 95. 895, tá. Chama 250, retaguarda do Airbus da companhia, ingresso da Juliette, portão 2. Portão 2, 102, cuidado. 102, retaguarda da Avianca, autorizado Juliette, pátio Índia, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera chama a torre, 118, decimal 95. 1019, ajuste. E retaguarda da Avianca, está pátio, depois. Ponto de espera da 10, 245, pode ser. 1019, ajuste. 0, da Avianca para 2, depois. Estado a localização. Para nós, chamou o controle anteriormente. Está no 9105, autorizado a descer para o nível 060. 060, está na chamada. Salvador, muito bom, é o 3896, informação, quilo, na sua escuta, descendo no 50. 3896, controle Salvador, assumir identificação, desfazer a chegada a mar para o nível 070, ajuste ao altímetro 1019. Nível 070, ajuste 1019, na sequência, na altura 3896. 60 pela direita. Então 9105, reduz o velocidade 2209. Galinho, só usando 5, o Pacheco. Foi tirando, cara. Desde o Costa, que é quase que só não. Seu índio autorizado, Salvador Aracaju. Via Golfo 677, nível 190. Cola da pista no 7, primeira curva esquerda, saída Conde. O transponder 0273, controle 120, decimal 8. O Índia confirma a parte que se encontra aí, pessoal, boa. Sim, certo, o Índia, para acionamento, táxi, decolagem, chama a torre, 118, decimal 95, altímetro 1019. Tráfico, Salvador, muito bom dia, azul 9204, sente na informação, quilo, autorização para Fortaleza. Azul 9204, informação, quilo, confere, mantém a escuta guardando para a porta. Qual seria a saída prevista, a Momo, senhor? Podia confirmar? Afirmo, Momo, transição fletinha. Obrigado. Dois no pés aguardando o retorno final. 2000 reduzindo, azul 2926. Gente, na aproximação? Tá mantendo 165 agora. Então a velocidade vai manter na final? Vou 30 de velocidade indicada. Ajuda para a velocidade de aproximação. Vou 30, ok, bravo. Bravo, detetante, estabilizado em LF, propõe cancelamento, pouso na 17. Estamos agora sobre 118, décimo 9. 1895, detetante. Azul 2926 para o localizador, direita para o 130, reporte estabilizado. Direita 130, reporte estabilizado, azul 2926. Para curva esquerda, saída Momo, transição Frutti. Transponder 5005, controle 120.8. Autorizado, então eu vou no 50 para Fortaleza, pela Zulu 9, decolado 10 para a primeira curva esquerda, perfil da bomba, transição Fruti, 5005, transponder 208, controle, Azul 9204. Pode falar, pátio 3, 9204. 05, atração para sequenciamento, curva esquerda proa 015, limite será radial 310 de Salvador. Esquerda 015, limite, confirme limite e caso de falho procedimento. Caso de falho comunicações, desça para 3 em pé e faça uma espera no marcador externo, desça após uma espera, desça para 2 em pé e completa a final, é o número 5 na aproximação. Ok, então, vamos lá. Caso de falha, eu vou até o externo, faço uma espera 3 mil pés e completo, é isso? Aqui. Tá bom. Dois Salvador, Papa Romeu, Estância Bravo, IADS, dá 1-0. Estância Bravo, reporte externo, estreja casa. Reporte externo, com chat de freio, Estância Bravo. O número 2, ponto de espera do 1-0, um embreado oficial. Pronto para decolagem, na minha frente, por 1-0. É 3 e 1 no Chanel, autorizado a Leandro, colapso no 0, retorno de 0 graus, 0 graus. Autorizado a Leandro, colapso no 0, retorno Bravo, Vitor Tango, base direito da 17, baixado o trabalho. Vitor Tango, autorizado, pouso, pistão 7, retorno de 0 graus, 0 graus. E repouso no 7, Bravo, Vitor Tango. Escosta Bravo, confirmando a intenção, pouso no 0 ou no 7? Vou no 0, senhor. Salvador, PB? Nível 370. Decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, seja pouca, transição Caju. Transponder 5003, controle 120, décima 8. 050. 050, tá na avião 06. Tá 3896, desça para o mês de voo 060. 060, tá 3296. Chega acionamento. Tá pronto, chega acionamento? Tá pronto. Você já mandou correto, chama para o táxi, no 630, autorizado, chega acionamento. Tá autorizado, 630. 4 para o localizador, direita proa 120, reporte estabilizado. Direita 120, reporte estabilizado, 094. Alfa Tango, 72. Gente, 62.000, 1-0, 9-4. Ninja, autorizado ingresso, reporta Leandro, ponto 7. Até a aeronave, fazendo a track e liberar a aeronave. Escolha Cabral, checa trem, 240 graus, 099, autorizado pouso, pistão 0. Baixado e travado, autorizado pouso, Luiz Cabral. Voo 9027, chama agora o centro Recife, 128.8, alterne 126.0. Se estiver confirmado, você quer que o voo 9077? 128.8, alternando 126.0. 28.260, voo 9077. Cuidado de Salvador, chega a 631 na decolagem. Marga. Tá 9105, desça para 3 em pés, altímetro no 019. Direita proa 070, aguarda retorno final. Direita 070, 3 mil pés, aguarda retorno final, tá 9105. Tá na 6311, contato radar na decolagem, tudo para o mês de voo 360, na sede da El, transição, pode falar. 360, hoje na 6311, transição direto da El. Autorizado direto do Oceanema 319. Alfa 2 lado da Elwin, ensinamento 6, graças. Alfa 2 lado letra, ensinamento 6 por 1. Passou o localizador, está na avião 05. Está na avião 05, para o localizador, curva direita pro A1. 20, seu limite tinha sido a radial 310. Está autorizado a final do procedimento LS direita, está parado 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000 pés agora pro A120, estamos aguardando o vetor final, 3105. Esse é o vetor final, direita 120 para o localizador, está autorizado a final do procedimento. Passará estabilizado. Azul 2926 estabilizado. Abraço. Azul 2926, torre 118, decimal 95. 95. Controle Salvador, Papa Rubio, Alvesca Bravo. Aguarde, Alvesca Bravo. Tá 3896, sua vetoração mantém a presença de proa, limite o localizador. Reduz velocidade 220 mais. Reduzindo 220, mantendo a presença de proa, limitado pelo localizador, tá 3296. Papa Romeu, Alvesca Bravo, mantém a condição de voz, confirme procedência de destino. Procedência é o Serra Luiz de Ata Lima, destino é Senhor do Bom Fim. A bandeira 500 pés, um abordo. Passou do 1500. Copiado 1500, estimado de pouso. Vai manter 500 pés aparecendo? 500 pés, senhor. 500, eu posso liberar da CTR. Tá bom. O 3896 atingiu 060. O 3896 está autorizado a descida para 5000 pés, altímetro 1019. 5109, tá? 3896. O 1094, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, 0945. Controle, passou aqui no estado, pode, o papagaio acabou com fila. Continua o aprovecimento. Não foi autorizado direto de destino, o papagaio acabou com fila. Serviço radar encerrado, passando a posição Conde. Mantém o mesmo voo 1110, chama o controle Aracaju 120, decimal 3, tem um bom voo. 403, o aprovecimento. Para o controle. Papa Juliano Papa Romeu retornando. Papa Juliano Papa Romeu aguarde. Estabilizado, está no avião 05. Está no avião 05, completa o final, aguardando transferência para a torre. Transferência para a torre, 9105. Três mil pés. Tá 3896, desce para 2.000 pés, altimetro 1019, aguardando o retorno final. 2.000 pés, 1019, mantendo a proa, tá 3896. TAM 3896 para o localizador, direita pro 060, reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação, agora 8 milhas, vai pro 320. 060, vai importar estabilizado, tá? 3896. Passa o Papa Juliano até o meu controle. Tá, Silvio, vamos para o Papa Juliano. Ela está regressando? Parou.